Nossas vidas estão em tuas mãos. Tu nos consola em meio à aflição. Pois sem ti, ó Deus, eu nada seria. Eu nada serei. Eu nada serei. Cada dia sem me preocupar com o mundo de amanhã. Ele me ajuda cada dia, me mostra o caminho por onde devo andar. As nossas vidas estão em suas mãos. Consola em meio à aflição. Pois sem ti, ó Deus, eu nada seria. Eu nada seria.